Foi realizada na manhã desta quinta-feira, 9 de novembro, a Operação Purgamento, que investiga irregularidades em contratos de coleta de lixo em cidades de Minas Gerais e de São Paulo. A ação é realizada pelo Ministério Público de Minas Gerais, em parceria com o MP de São Paulo. Foram cumpridos nesta quinta-feira 15 mandados de prisão, 44 mandados de busca e apreensão e 11 de conduções coercitivas em cidades do estado de Minas e de São Paulo. Os alvos foram pessoas, empresas e prefeituras onde foram detectadas suspeitas de irregularidades em serviços de coleta urbana. O promotor de justiça de Passos, Paulo Franque, dá detalhes sobre a investigação. A investigação iniciou com uma representação de uma empresa interessada no contrato para prestação de serviço de coleta de lixo na cidade de Passos. Em um processo de contratação, numa dispensa de licitação, essa empresa se sentiu prejudicada e detectou favorecimento à empresa concorrente, Seleta Meio Ambiente, e então representou o Ministério Público. O Ministério Público iniciou a investigação. Inicialmente, visando apurar o favorecimento à empresa que já vinha prestando serviço ao município de Passos, e após outras representações da mesma empresa, foi de fato detectado uma sistemática de favorecimento à empresa Seleta nos processos de contratação para prestação de serviços de coleta de lixo. Ampliando a investigação, passaram a surgir notícias de fraude na execução do contrato, mediante superfaturamento e sobrepreço, né, na execução do contrato, o que redundaria em um dano ao patrimônio público de mais de 1 milhão. E então prosseguimos na investigação e de fato foi detectado um grande desvio de recursos. Que perdurou a partir que iniciou a partir de 2010 e se estendeu até o início do mandato atual, quando foi realizada a concorrência, e as empresas que faziam parte desse grupo deixaram de prestar serviço ao município. Foi detectado cartel de empresas também atuando em Passos, e nesse ponto da investigação surgiu o cartel de empresas paulistas, né, que verificamos que agia não apenas em Passos, mas agia no estado de São Paulo. Nesse ponto foi solicitado apoio para o GEP e o CAUPP, né, o Grupo Especial de Promotores do Patrimônio Público e o Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público, que passaram a atuar em conjunto com o Ministério, com a Promotoria de Justiça de Passos. Segundo o promotor de justiça do Grupo Especial de Defesa do Patrimônio Público, Fabrício da Fonseca, há suspeitas de envolvimento de agentes públicos nas práticas ilícitas. Há envolvimento de agentes políticos, agentes públicos, alguns agentes com foro por prerrogativa de função, por isso a participação da assessoria especial do Procurador-Geral do Estado de São Paulo. E também há, aqui em Minas Gerais, foi deferida a medida de bloqueio de bens, no valor de R$ 11.600.000. Esse valor representa, numa análise preliminar, o valor de todos os contratos fraudados para as empresas Seleta e Filadélfia. Né, havia o conluio, havia o acordo entre as empresas para favorecimento, a princípio, da Seleta e posteriormente da Filadélfia. Então, esse valor de R$ 11.600.000, valor fixado para o bloqueio pela eminente juíza, representa esse valor total pago para as empresas. Há também a questão do superfaturamento e do superpreço, porque havia uma fraude na execução dos contratos. E esse valor remonta a mais ou menos R$ 3 milhões. Então, além do valor dos contratos, há, a princípio, um valor superior de R$ 13 milhões. A análise do material da mídia apreendida será feita pelos nossos técnicos especializados. O material apreendido que diz respeito à investigação de São Paulo será avaliado pelo Estado de São Paulo. Nós faremos uma avaliação também da movimentação financeira dos investigados e, a partir dessa análise, em conjunto novamente com os promotores de São Paulo e os nossos técnicos de Minas Gerais, nós chegaremos a outras denúncias, a outras fases da investigação que poderão levar até crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, fraudes à licitação e outros crimes contra a administração pública. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, Instagram e Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.